A palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a primeira parte da palestra de Jorge Cerqueira, realizada no dia 25 de junho de 2011, em comemoração aos 110 anos de fundação do Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor, que fica na Rua Silva Cardoso, 673, Bangu. O tema: As Estratégias dos Planos Inferiores. Com vocês, a primeira parte da palestra de Jorge Cerqueira. Queridos irmãos, para nós é sempre uma satisfação voltar a essa casa, na qual já tivemos oportunidade de falar outras vezes. Nós estamos dando sequência aos estudos do livro Dimensões Espirituais no Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert. E nos cabe hoje tecer comentários a respeito do capítulo 21, que fala das estratégias dos planos inferiores. Basicamente, nesse capítulo, Sueli fala de um artigo que ela escreveu em uma situação que ela viveu na Casa Espírita de que ela participava, numa reunião de desobsessão, onde ela encontrou sendo atendido um espírito daqueles pseudo-sábios, daqueles que se julgam donos da verdade e extremamente inteligente naquilo que fazia, naquilo que falava, a ponto de conseguir, como se diz assim, trazer problemas para o doutrinador, se esse doutrinador não tivesse muita firmeza naquilo que ele estava colocando, não é? Nas nossas reuniões de desobsessão, de vez em quando encontramos entidades desse tipo. São materialistas ou são seguidores de outras seitas e que estão do plano espiritual há muito tempo e combatem ferrenhamente o espiritismo, combatem o Cordeiro de Deus, combatem tudo aquilo que Jesus trouxe, e quase sempre esses guerreiros do mal, digamos assim, na realidade vivem na ignorância de si mesmos e daquilo que eles fazem, mas são relutantes na retomada da evolução espiritual. Às vezes a gente fica pensando por que que algumas entidades que vivem no umbral e que montam colônias voltadas para o mal, e tem verdadeiras vilas e colônias que são dirigidas por espíritos ferrenhos, vingativos, né? Guerreiros do mal, digamos assim. Se a gente se lembrar do livro Libertação, de André Luiz, nós vamos ver uma dessas histórias, que foi o resgate de um desses dirigentes de uma colônia desse tipo, né? E às vezes fica pensando, a gente pensa, por que que eles permanecem muitas vezes nessa situação e não cogitam de se melhorar? Porque são espíritos, entendem a situação de desencarnado, conhecem a vida material, né? Conhecem a reencarnação, mas mesmo assim, mesmo conhecendo, eles vivem numa situação de ilusão de si mesmos. E o que nos parece ser é medo. É porque o desvio foi tão grande na rota que eles tomaram, que eles sabem que a reencarnação deles, a próxima, quando lhes for concedido essa misericórdia, não será das mais felizes, tendo em vista a necessidade de resgate e regeneração que eles trazem. Talvez por motivos de medo, receio daquilo que pode acontecer a eles, no continuar da sua caminhada, que vai ter que ocorrer mais dia, menos dia, eles lutam, eles brigam, eles combatem ferrenhamente tudo aquilo que é voltado para o progresso, voltado para a evolução espiritual. E são renitentes em se manter naquela posição de maldade e ficam felizes quando conseguem trazer para junto de si outros como eles, que se aliam, né, nessa tarefa de combater o espiritismo. Nas reuniões de desobsessão de toda a casa espírita, nós nos encontramos de vez em quando essas criaturas que são materialistas ferrenhos ou são crentes de outras seitas, de outras tendências, né, e que combatem tudo aquilo que a gente diz, tudo aquilo que a gente estuda. Diz que tudo é balela, que tudo é conversa, né? E quase sempre apontam as nossas falhas. E isso é muito fácil. Apontar as nossas falhas é uma coisa muito fácil, porque nós somos imperfeitos, nós vivemos nesse mundo as nossas experiências e todos nós temos os nossos defeitos. Todos nós temos a responsabilidade com a nossa própria evolução, com o aumento dessa percepção da necessidade de crescimento. E com certeza nós falhamos. E eles trabalham em cima dessas falhas, dessas brechas que nós deixamos nas nossas ações. E colocam isso na reunião, na mesa. Colocam explicitamente, né, que nós não somos ninguém para querer condená-los de alguma forma. O doutrinador nessa posição tem que ter muita humildade, tem que ter muita tranquilidade e confiar na ajuda espiritual, sem a qual ele não consegue fazer nada, ou que o mentor espiritual está sempre próximo ao doutrinador, orientando as palavras dele, para que com muito amor no coração ele seja capaz de acolher aquele irmão que ali está, que embora esteja momentaneamente fora do caminho, é um irmão em humanidade como nós e merece toda a nossa consideração, o nosso amor, o nosso apreço, a nossa paciência, a nossa tolerância para com eles. Então, o papel do doutrinador numa reunião dessa é extremamente importante. E a confiança no plano espiritual que nos envolve também é uma situação necessária. Antes de nós falarmos especificamente nesse capítulo 21 desse livro da Sueli, nós vamos entender um pouquinho do que é a casa espírita, do que é o movimento espírita e qual é a estrutura que nós temos e trabalhamos e por que que o espiritismo ele é um tanto diferente de outras crenças religiosas, por que que o espiritismo veio para mudar paradigmas e modelos, não é? E entendendo essa situação, nós vamos entender também a nossa responsabilidade quanto à manutenção do espiritismo que veio para nos ajudar a construir um mundo melhor, fazendo com que o cristianismo pudesse reviver, né, na sua pureza inicial, na sua pureza original. Nós sabemos que depois da vinda do Cristo, quando o cristianismo passou a ser religião oficial do Estado, né, a coisa mudou um pouco de figura, porque aliar religião com o Estado é divisão de poder. E a religião se sentiu extremamente mutilada nas suas origens. E ao longo da história do cristianismo, nesse planeta de provas e expiações, ocorreram alguns cismas, né? O primeiro cisma ocorreu separando a Igreja Romana da Igreja Ortodoxa. No segundo cisma ocorreu, chamado Cisma do Ocidente, ocorreu quando surgiram dois papas. A briga pelo poder levava, né, à criação de dois papados, duas igrejas. Um não reconhecia a autoridade do outro. Ora, são falhas do poder religioso, do poder temporal, que o espírita não pode incorrer. E por que nós achamos que nós não vamos incorrer nessas falhas? Por causa daquilo que a doutrina nos ensina, daquilo que a doutrina nos convida e da forma como nós organizamos o movimento espírita. Então nós vamos passar algumas considerações sobre a casa espírita, sobre o movimento espírita, e depois nós vamos ver, né, a situação que a Sueli viveu como doutrinadora, doutrinando um espírito que combatia o movimento espírita ferrenhamente e que no final, graças à misericórdia de Deus, cedeu choroso e arrependido, entregando-se nos braços do Cordeiro, né? Aprendendo na realidade a assumir uma outra postura, a continuar a sua caminhada, deixando para trás as suas falhas. Quem de nós pode dizer que também não viveu essas situações no passado? E muitos daqueles de nós que estamos hoje no movimento espírita somos devedores quanto mais, e já fomos obsessores ferrenhos, perseguidores terríveis. Se hoje já amansamos o nosso coração, é graças à compreensão que temos da necessidade da nossa própria evolução e da evolução dos nossos irmãos do caminho. É a misericórdia de Deus para com todos nós, nos trazendo oportunidades renovadas de crescimento espiritual, de entendimento, de iluminação. Então nós vamos dar aqui um passeio, um ligeiro passeio, sobre a casa espírita e o movimento espírita, entendendo qual é a relação que existe entre uma coisa e outra coisa, né? Então, o movimento espírita, na realidade, ele veio a reboque da doutrina espírita. A doutrina espírita, vocês sabem, surgiu com o surgimento de O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1957, né? Depois desse livro, outros livros foram editados por Allan Kardec, dentre eles O Livro dos Médiuns, que nos fala das manifestações espíritas, da parte científica do fenômeno espírita, e O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz o aspecto moral, né, que nos mostra a necessidade de reviver o cristianismo na sua pureza original. Sabemos que em O Evangelho segundo o Espiritismo nós não temos a história do cristianismo da forma como vemos em outras religiões. Nós só tratamos ali de aspectos morais, né, que visam aperfeiçoar o homem e fazer com que ele tenha a compreensão da sua destinação e da sua responsabilidade a partir do momento que ele recebeu de Deus a condição de exercer o seu livre-arbítrio, a escolha dos seus próprios caminhos. Nós continuamos a receber outras informações além daquelas obras básicas. Nós temos aí a coleção do André Luiz, que nos mostra o plano espiritual de toda forma, né? E tem muito mais coisa do que ele nos mostra, porque muita coisa não nos pode ser ainda mostrado, porque nós não teríamos a capacidade de entender ou de absorver, né? Mas a própria informação que a Sueli nos traz através do livro que ela escreveu é uma informação nova, porque quando a gente vive, né, na leitura as experiências de outro companheiro, né, nós aprendemos com essas experiências e podemos meditar mais sobre aquilo que nos compete fazer. Todos os livros contêm ideias, diretrizes, ou seja, trazem a doutrina espírita em si. Já as pessoas que procuram viver essa doutrina, elas divulgam essa doutrina através de um movimento. Porque se nós consideramos que o Espiritismo é bom para nós, por que guardar esse tesouro só para nós? Nós vamos divulgá-lo, nós vamos compartilhá-lo. E esse movimento, essa busca de compartilhar essa doutrina que nos consola, é o que nós chamamos de movimento espírita. É o Espiritismo se movimentando no sentido de expandir a sua divulgação, colocar no coração do homem a necessidade da compreensão de si mesmo, da sua destinação, da sua característica evolutiva, da sua característica espiritual. e, sobretudo, a presença de um Criador, de uma inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas. O movimento, portanto, é um suporte social da mensagem espírita. Mas a mensagem espírita é que traz a pureza da doutrina, aquilo que nos importa entender e aquilo que nos importa viver. O modelo do espiritismo ou do movimento espírita, baseado nas três revelações, na revelação de Moisés, na revelação do Cristo e na terceira revelação, que é o espiritismo como consolador prometido, né? O modelo, ele é não hierarquizado, não tem sacerdotes, tem autonomia, todos os indivíduos são autônomos, têm responsabilidade sobre si mesmo, e todas as instituições são autônomas. Então, por mais que a gente se ligue, se filie a federações, né, aos nossos centros, a gente chama de céu, né? Por mais que nós nos unamos como irmãos, no sentido de fortalecer esse feixe de varas, né? De fortalecer esse nosso movimento, cada instituição é autônoma, né? Portanto, ela tem as suas responsabilidades, né? Não tem sacerdote, né? Não tem dono, temos sempre colaboradores, irmãos que se predispõem a trabalhar. Esse é o modelo que Kardec coloca no regulamento da Sociedade Espírita de Paris, também na Revista Espírita, trouxe comentários sobre isso, e nos registros da viagem espírita que ele fez em 1862 no interior da França. Nós, como instituições espíritas, queremos ser como aquelas casas do caminho primitivas, fundadas a partir da vinda do Cristo, né? A organização cristã primitiva. Portanto, a nossa força é o funcionamento em rede, nos ajudando mutuamente uns aos outros. Instituições ajudando instituições. Nós estamos vendo aqui a Rádio Rio de Janeiro, né, que trabalha no movimento espírita para divulgar o espiritismo. Nós estamos vendo ali alguém filmando, né, que por sinal é lá do Lar Fabiano de Cristo, também trazendo a sua participação, a sua ajuda, no sentido de que essa mensagem possa ser multiplicada e possa ser levada para onde seja necessário, né? E temos aqui a casa que nos acolhe e que nos dá a oportunidade de trocar ideias com vocês. Então, é nesse sentido, funcionamos em rede, como irmãos do caminho, né? Sem outro compromisso que não seja o compromisso do serviço. O perigo de toda a organização é a sua institucionalização. Porque quando uma doutrina ela se estabelece e as pessoas gostam e se movimentam no sentido de divulgá-la, quase sempre vem na mente aquela necessidade de vamos nos organizar, não é isso? Até carnaval se organiza, né? O samba se organiza, ainda mais uma instituição com uma missão como a nossa, né? Então, esses trabalhadores se unem e dizem, nossa, vamos montar uma casa, vamos dividir essa mensagem, vamos arrumar um local, vamos nos reunir, né? Vamos montar uma instituição. A institucionalização é extremamente perigosa para qualquer doutrina, né? Provavelmente a doutrina que está sendo trazida aí devia ter uma pureza, né? E não deveria pregar esse tipo de coisa. Olha que palácio bonito, não é? É a instituição predominando sobre a mensagem. O processo pelo qual as pessoas e os recursos se estruturam em torno de uma ideia, né, chama-se institucionalização, né? Por exemplo, a mensagem de um profeta. Quando essas pessoas se juntam, se estruturam, nós estamos criando uma instituição que vai nos ajudar a preservar essa mensagem e propagar essa mensagem. Obviamente, a Casa Espírita é uma instituição. Segundo a opinião de vários sociólogos, é fatal para os propósitos religiosos. Por que a instituição é fatal? Porque começa a ver aquela história, toda organização tem que ter um líder, não é verdade? Senão ela não faz nada, né? As responsabilidades são divididas, as lideranças aparecem e as vaidades muitas vezes surgem como consequência natural. Por mais que a mensagem seja uma mensagem pura, por mais que a mensagem seja um convite para o nosso recolhimento, para a nossa iluminação interior, no relacionamento humano, quando saímos do individual para o coletivo, sempre procuramos exercer a nossa opinião, ou sempre desejamos ter um poder a mais, não é? Alguma coisa que organize essa instituição. E aí é que ela se desvia, principalmente quando ela passa a ser alvo de foco político, de interesses políticos, e portanto passa a ser massa de manobra para outros interesses que não os interesses originais. Foi isso que se deu com o cristianismo ao longo da história. É só estudar a história. A gente vê o que, que a mensagem do Cordeiro, que a mensagem do Cristo sofreu ao longo desse período todo. E nós somos atores dessa história, né? É o fim da religião autêntica, com o esquecimento da mensagem em favor do culto externo. Começa a aparecer a necessidade de aparecer, a necessidade de despontar. Né? E isso mata o conceito inicial, porque em geral vem na contramão daquilo que a mensagem original desses profetas estabelecia. A religião volta então à sua forma primária como agência para a solução de problemas materiais. Não problemas espirituais, problemas materiais. Passa a ser o agente da solução desses problemas. A instituição passa a ser muito mais importante do que a mensagem. A igreja é o alvo, né? Então, ao invés da gente dizer, né, fora da caridade não há salvação, a gente diz, fora da igreja não há salvação. A mensagem se deturpa. Fora da instituição, não somos nada. E a instituição passa a ser alguma coisa que tem mais peso do que a mensagem original. O movimento espírita já está institucionalizado, mas o nosso modelo de trabalho é diferente. E aí é que mora a nossa responsabilidade. Se a gente sabe que a institucionalização é um perigo, nós não podemos correr o risco de errar de novo, porque já erramos em outras oportunidades. Né? Na realidade, o espiritismo ele está aberto. Kardec sempre disse que o espiritismo é uma doutrina aberta, não é uma doutrina fechada, porque o mundo evolui e ele tem que se adaptar à evolução do mundo, mas ele tem que manter na sua essência aqueles princípios básicos que caracterizam o espírito: a crença em Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a crença no espírito, que é diferente da matéria, que esse espírito está em evolução, né? Que esse espírito ocupa muitos mundos, muitas casas nessa evolução, que é possível a comunicação entre o plano espiritual, que é o verdadeiro mundo, e o plano material, que é um caso particular que nós vivemos, e um sexto princípio, que é a mensagem cristã, a mensagem do Cristo, quando nos diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todo aquele que sentir e acreditar nessas coisas e que realmente se esforçar por exercer o sexto princípio, que é o princípio cristão, é espírita. Né? Independente daquilo que ele esteja fazendo, onde ele esteja trabalhando. Então, na nossa institucionalização, nós não podemos nos esquecer das origens, da base, daquilo que norteia o nosso trabalho, voltar sempre às origens, para que a gente não caia no erro de outras instituições que tentaram ser mais importantes que a própria mensagem. No Espiritismo, há a consciência de que a instituição é o meio e a aplicação das ideias é que é o fim. Essa é a nossa diferença. E temos que manter essa diferença. Por isso dizemos, as instituições são autônomas. O espírita é autônomo em si, não é? Esse funcionamento em rede é uma rede de fraternidade, de união entre as diferentes instituições que têm as mesmas crenças, as mesmas necessidades, os mesmos princípios regendo o seu movimento. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da primeira parte da palestra de Jorge Cerqueira, realizada no Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor, em Bangu. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Cooperar com a paz é dever de todos. É rogar a Deus pelos governantes para que cessem no mundo as guerras desumanas. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade na campanha pela paz. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a primeira parte da palestra de Jorge Cerqueira, realizada no dia 25 de junho de 2011, em comemoração aos 110 anos de fundação do Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor, que fica na Rua Silva Cardoso, 673, Bangu. O tema, as estratégias dos planos inferiores. Com vocês, a sequência da primeira parte da palestra de Jorge Cerqueira. A gente, quando frequenta lá as reuniões na Federação Espírita Brasileira, em que estão todas as federações dos estados, são todos autônomos. Todas autônomas. Ninguém impõe nada a ninguém. Ninguém legisla em termos de espiritismo. Né? Ninguém autoriza o espírita a poder, né, dar passe, fazer palestra. Né? Ninguém é certificado para. Ninguém é formado em espiritismo. Né? A teologia espírita é aquela teologia da pureza. Não precisa ir para a faculdade para aprender essas coisas. Então, não existe sacerdote, não existe certificação. Nenhum de nós está autorizado ou certificado a fazer qualquer coisa. Os palestrantes são voluntários, os trabalhadores da casa são voluntários. Né? São pessoas que querem compartilhar o seu tempo com os outros, que acreditam na mensagem, que querem estender a fraternidade, que querem compartilhar aquilo que lhes faz bem com outros que precisam da ajuda, querem estender a mão àquele que necessita. Desdobrando essas questões aí da casa espírita e do movimento espírita, historicamente o espiritismo está só começando. Nós somos muito novinhos ainda, muito novinhos, 150 anos, 150 e poucos anos, muito novinho em termos históricos, isso é nada. O cristianismo levou 300 e tantos anos para ser aceito pelo Estado, né? Vejam como 150 e poucos anos é nada, né? Devemos ser confiantes na proteção do alto, nas forças do bem e vigilantes, comparando ideias e propostas com os padrões doutrinários. Então, toda vez que a gente tiver dúvida, a gente diz assim, volta às origens. O que nos diz o livro dos Espíritos? O que nos diz o livro dos Médiuns? O que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo? Onde está a base da doutrina? Porque essa é a doutrina dos Espíritos, que se uniram para trazer esse tipo de mensagem, né, consoladora para os homens, porque era a época de nós voltarmos a andar. Estamos crescendo, e todo grupo que cresce passa a chamar a atenção depois de certo tempo, de certo ponto. E quando a gente aparece, o que que acontece? Outros interesses surgem. Então, por exemplo, somos compradores de determinados produtos, né? Potencialmente compradores. Então aparece alguém para nos oferecer alguma coisa, para os espíritas, trabalha no mercado espírita, porque os espíritas, né? Vejam que a gente já passou a ser um grupo e alvo de interesses. E alvo de interesses políticos. A gente vê aí dos nossos governantes fazendo propaganda eleitoral e aos brados falando em nome de Deus, porque são seguidores, como se isso, como se a nossa crença fosse virtude, que nos torna mais capazes de fazer alguma coisa. Nós vemos isso, né? Usam a posição que desfrutam em determinadas religiões como, né, escada, como patamar para atingir interesses políticos. E esse é um cuidado que nós devemos ter, não nos prestar a esse tipo de relacionamento. Não nos interessa. O nosso foco é na construção de um mundo melhor, é na iluminação dos corações dos homens. Esse é o nosso foco. Nenhum outro interesse move o Espiritismo. O nosso movimento é um movimento de fraternidade. Não deve ter outros interesses. É claro que a própria Federação Espírita e as federações estaduais, as próprias organizações locais, muitas vezes se veem nesse relacionamento com o poder público, mas devem pautar sempre a sua atuação nas origens, naquilo que a doutrina espírita nos traz, porque as nossas igrejas são interiores, estão dentro do nosso coração. Cada um de nós é um templo vivo, não nas nossas instituições. Nas nossas instituições, nós dividimos, compartilhamos, nos unimos, trocamos, aprendemos uns com os outros. A autoridade constituída é sempre formal, e o relacionamento com o Espiritismo cria situações novas. Mas aqui a gente precisa ter cuidado, porque já vi gente pedindo autorização para celebrar casamento. Se tem o casamento evangélico, o casamento católico, tem que ter o casamento espírita. E aí, não é? O espírita, né, o dirigente espírita vai ter autoridade para celebrar o casamento. Qual o valor agregado disso? Nenhum. Nenhum. E teve gente que ganhou isso na justiça, né? Veja o perigo que a gente começa a correr. Nenhum de nós está legalmente habilitado para dizer que é espírita. Sou espírita de carteirinha, sou espírita certificado. Não sou. Nenhum de nós. A nossa certificação é com o nosso compromisso, com a nossa evolução e com a evolução do nosso irmão do caminho, não é verdade? Essa é a nossa certificação. Qual é o papel da Casa Espírita? Bom, a Casa Espírita, como uma instituição que deseja ser como uma casa do caminho, né, como uma casa de origem, e Emmanuel nos diz assim, ó, um templo espírita é, na sua essência, um educandário em que as leis do ser, do destino, da evolução e do universo são examinadas claramente, fazendo luz e articulando orientação, mas por isso não deve converter-se num instituto de mera preocupação academicista. Um templo espírita revivendo o cristianismo é um lar de solidariedade humana em que os irmãos mais fortes são o apoio aos mais fracos e em que os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem sob o infortúnio. Todos aqueles que sofrem devem ser acolhidos na casa espírita, sejam eles encarnados ou desencarnados. E acolhidos significa pegos no colo. Acolher é pegar no colo. A casa espírita deve pegar no colo tanto os irmãos desencarnados que sofrem e precisam de orientação, como os irmãos encarnados que passam por problemas morais, problemas materiais, problemas éticos, né? Problemas sociais e que precisam da ajuda. A casa espírita tem que saber acolhê-los na acepção da palavra. Fora da caridade não há salvação. Esse é o princípio do espiritismo. Tiramos também do Reformador, de Alberto Nogueira Gama, uma consideração sobre a casa espírita, que ele diz assim: nas atuais condições em que se encontra o mundo, sacudido por tremendas convulsões religiosas e político-sociais, com a vida tomada de dramas de consciência e conflitos de sentimento, mais do que nunca se torna imperiosa a ação iluminativa dos templos espíritas para consolar e esclarecer, assistir e orientar os homens, resolvendo-lhes os problemas à luz dos ensinamentos de que se fazem veículos de divulgação. E nós hoje, na abertura, lembra-se uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, escrita por Emmanuel, que nos fala do papel aqui do Centro Espírita, não é? É na casa espírita que os valores do amor ao próximo devem ser disseminados, compartilhados, exemplificados, né? As oportunidades de estudo devem ser encontradas por aqueles que procuram. Os que querem saber mais devem encontrar na casa espírita esse mais que ele precisa. Experiências e testemunhos devem ser compartilhados entre os que precisam, e esse livro da Sueli é uma experiência, um testemunho que ela nos traz de situações que ela viveu. Esclarecimentos devem ser apresentados para a reflexão individual, quer dizer, cada um de nós que faça a reflexão sobre si mesmo e coletivamente possamos trocar as nossas percepções, porque às vezes um companheiro percebe algo que nós ainda não fomos capazes de ver, e numa palavra de um companheiro a gente percebe uma situação diferente que nós nunca pensamos nela. Aqui também se exerce a fraternidade, ela deve estar presente em todas as nossas ações. O consolo deve ser oferecido àquele que necessita. O convite para a transformação moral deve se manter constante. É isso. Nós não temos atos exteriores. Como nós dissemos, a nossa igreja, o nosso templo, o nosso altar é dentro do nosso coração, do nosso espírito. Cada um de nós é um templo de si mesmo. E é aqui que nós devemos fazer as nossas orações, aqui que nós devemos nos ajoelhar diante de Deus, nos humilharmos por aquilo que somos e sermos capazes de pedir a Ele o amparo que nós precisamos para a nossa evolução, para que a gente consiga domar as nossas mais inclinações, que são muitas, e que nós ainda trazemos de maneira teimosa e renitente. os desafios do trabalho aqui são grandes. Por quê? Porque se nos juntamos unidos por um mesmo ideal, né, com a preocupação de não perder a ideia original e de que a nossa instituição não seja mais importante do que a mensagem que nós estamos passando, e que a gente tenha a consciência do papel que representamos, os desafios do trabalho aumentam, porque nós não somos iguais. Nós não pensamos de maneira igual, não temos vivências iguais, não temos sentimentos iguais, embora já estejamos alinhados num princípio comum. Né? E quando a gente sai da ação individual para a ação coletiva, os desafios aparecem. Na Casa Espírita, temos o desafio do relacionamento entre pessoas diferentes que se reúnem, nem sempre compartilhando os mesmos interesses. Muitos são os que comparecem à Casa Espírita apenas para receber alguma coisa. Outros, porém, graças a Deus, se apresentam para as tarefas essenciais, das mais simples às mais complexas. Todos os conflitos que são naturais, existentes nos grupos sociais, podem existir nos grupos da Casa Espírita, apesar dos propósitos e dos valores inerentes à nossa atividade. São seres humanos se relacionando. O fato de nós já entendermos a mensagem espírita e de querermos nos tornar espíritas, de fato, porque só seremos no dia em que nós estivermos cumprindo a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Enquanto não fizermos isso, não somos espíritas, somos candidatos a sermos espíritas. Porque quem nos certifica é quem nos deu a vida e quem nos deu as oportunidades de viver, né? Ainda temos o desafio que eu chamo de leme ou âncora, né? A obra é imensa, os trabalhadores são poucos, as pessoas têm sua própria forma de perceber as verdades, nem sempre alinhadas nessas percepções. A doutrina espírita é única, mas seu entendimento e aplicação dependem de como cada um a percebe. Esse é um fato. A doutrina é uma só, mas muitas vezes nós temos ligeiras interpretações desencontradas, diferentes. Alguns dirigentes e líderes centralizam as atividades quando deviam atuar como orientadores para as tarefas essenciais. É aí que eu pergunto, leme ou âncora? O dirigente espírita, ele dá o rumo ou ele segura a corda e não deixa que o barco caminhe? É sempre com um bom propósito, ninguém é mal intencionado numa casa espírita, mas muitas vezes o comportamento não é aquele que seria mais recomendado, né? Muitos se afastam por não concordarem com as práticas e orientações desenvolvidas pelos dirigentes, ou mesmo por outros trabalhadores da casa. Eu conheci gente que ligava e dizia assim: Jorge, você não conhece uma outra casa espírita que eu possa frequentar? Eu não gostei daquela lá, não. Eu falei com uma mulher lá, a mulher me falou assim, não sei quem, eu não gostei dela. Vejam. Aí muda para outra casa, daqui a pouco está pedindo uma, eu também não gostei dessa, eu não sei se que está faltando para ela é casa ou que está faltando para ela é uma análise de si mesmo, né, e da disposição que ela tem de realmente entender as outras pessoas com quem nos relacionamos, né? Nem todas as pessoas são simpáticas como nós, né? Todos nós somos simpáticos, não é verdade? Nem todas as pessoas são pacientes como nós, porque nós somos extremamente pacientes. E nem todas as pessoas são evoluídas como nós, porque nós já somos evoluídas, não é isso? Então, quando a gente topa com uma outra pessoa que a gente não gosta, que a gente antipatiza, a gente se dá o luxo até de fazer fofoca, às vezes, fala mal, mas é só um detalhe isso aí, né? Apresentamos a primeira parte da palestra de Jorge Cerqueira, realizada no dia 25 de junho de 2011, em comemoração aos 110 anos de fundação do Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor, que fica na rua Silva Cardoso, 673, Bangu. O tema as estratégias dos planos inferiores. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Na Tribuna Espírita.